Papai, obrigado pela ausência, as noites intensas sem você. Por ter me negado afeto, era que eu nunca pude ter. Apaguei a vela desde o 9 aos 7 anos, um pedido. Mas a bike não chegou, achei que Deus não tinha ouvido. Nem planos pro menino que abandona estudo aos 9. Infância morta pela mágoa, nem sequer saber seu nome. Enquanto a inocência foi rei quando menino, meu herói imaginário manteve vivo meu sorriso. Que a noite só dormia tipo num conto de fadas, abraçado com a sua foto enquanto minha mãe chorava, repudiada aos gritos ao tentar te convencer que cê tinha um filho lindo parecido com você. Sozinho castelava nas colinas do desejo de te ver chegando em casa pra me dar um brinquedo e pros moleque da escola que tanto me envergonhei, ó, poder te apresentar, esse é o herói que eu te falei. Mas o brilho do olhar se apaga junto à rejeição, ó, entender que meu herói na verdade era o vilão. Meu aspecto foi ódio, devoção pela vingança, quando eu me tornasse um homem e apagar pela minha infância. Seu filho hoje cresceu e um homem se tornou. Muito do Senhor nesse leito. Antes da morte te buscar, se me conforta o meu perdão. Sei que não foi o meu herói, mas te amo de coração. Por mais que eu tava distante, mas podia te sentir. Pior que a morte é o silêncio que fazia eu te ouvir. Hoje você está aqui relatando sua mágoa. Te peço pra sorrir e acreditar que eu te amava. Talvez se eu fosse um deus da tempestade de vento, eu pedia o seu perdão, depois voltava no tempo. Te percebesse mais tão pouco que cê quis, não dei. Desejou ter um herói, mas confesso, falhei sem bater. Machuquei, motivado pela briga e da sua mãe. Separei, merda, some da minha vida, flashes na mente. Seu rosto nítido como verdade quando aos 2 anos te vi, pra me redimir foi tarde. Tua perna esquerda amputada, o câncer tá me vegetando. Hoje dependo de você pra comer ou tomar banho. Vamos, vai, vai, tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem, pai? Seu apogeu, orgulho, um pai que no seu conto foi algoz. Em vez de mim, hoje é você que se tornou meu herói. Cai por terra o ato falha, mãe, justiça não seu culto. Câncer me geme na morte pra me absolver da culpa. Seu filho hoje cresceu e um homem se tornou. Muito do Senhor nesse leito. Antes da morte te buscar, se me conforta o meu perdão. Sei que não foi o meu herói, mas te amo de coração. Quando no rosto da minha mãe eu vi uma lágrima chorar, eu fiz um pacto com Deus que nunca ia te perdoar. Mas ia matar minha mãe no ataque se me visse algemada. E a cicatriz da sua cesárea por mim foi valorizada. Ensinou soltar pipa na voz doce, uma canção que o senhor chamou de puta. Me ensinou ter compaixão, me projetando, ataque cuidando do vilão covarde, levando pra tomar sol, praticando humanidade, dando amor no meu herói. Da voz rouca, arrogante, com enfisema pulmonar, corruído pelo canso, brutalidade. Se foi com físico debilitado, ironia, o destino, mas só te restou bastante feliz de mim. Da minha mãe com uma aliança e uma flor. Se você tivesse sido um terço do homem que eu sou, pra tempestade, tempo é rei. Respostas veio com a virtude que tornou bastardo alguém. Bem melhor que o Robin Hood, que aprendeu a fazer das mágoas munição pra vencer. Quando o fio da morte te buscar, vou tá aqui junto com você, dando um beijo do adeus na despedida, como um homem no herói que eu tanto amei, mas me deixou passar fome. Seu filho hoje cresceu e um homem se tornou. Cuido do Senhor nesse leito minou. Antes da morte te buscar, se me conforta o meu perdão. Sei que não foi o meu herói,